ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Um dos discos mais interessantes sobre Villa-Lobos é também, infelizmente, dos menos conhecidos. É uma junção feita ainda nos anos 90, com um grande sacrifício e com muita pesquisa, pelo próprio Museu Villa-Lobos, dirigido por Turíbio Santos, que inclusive esse grande guitarrista brasileiro, também especialista na obra de Villa-Lobos, dirigiu o disco. Foram necessários muitos trabalhos de busca, de recuperação de fitas antigas, algumas com defeitos, de discos em vinil, mas em compensação ele traz muita coisa direta do Villa-Lobos, traz o Villa-Lobos direto, inclusive em algumas falas que nós teremos neste programa. Mas para iniciar logo com música e colocá-los dentro do clima, vamos para o poema sinfônico O Irapuru, cuja primeira audição se deu em 1935. Acontece que houve uma visita, de Getúlio Vargas à Argentina, e para, digamos assim, comemorar, é levado para lá a partitura, dessa complexa obra, O Irapuru, que conta a história de um pássaro, do pássaro encantado da Amazônia, possui uma orquestração profundamente brasileira, e na qual vocês ouvirão nos solos da flauta o que seria o canto do Irapuru. Esse canto é um canto considerado mágico pelos índios, até porque o Irapuru é um pássaro muito difícil de ser visto. Posteriormente, anos posteriores, no tempo da televisão, das reportagens, o Irapuru, de certa maneira, perdeu esse encanto porque várias câmeras de televisão com lentes conseguiram tomá-lo. Mas mesmo assim, ele não é do pleno conhecimento do povo brasileiro, salvo do povo do norte do país. Villa-Lobos faz uma obra forte para 1935, exatamente contemporânea, e nós vamos ouvi-la aqui numa outra gravação mono, infelizmente, mas ela tem justamente esse caráter da pesquisa. Ela está regida por Villa-Lobos com a orquestra da cidade de Nova York. A duração dele, dessa direção, é de 20 minutos e 33 segundos, e temos a oportunidade de ver como Villa-Lobos, o próprio autor, concebia a própria obra, a meu ver, inclusive regendo-a de um modo um pouco mais lento do que a maioria dos maestros que o fizeram depois. Vamos então ouvir o Irapuru, poema sinfônico de Villa-Lobos, nos próximos 20 minutos e 33 segundos. Thank you. Thank you. Thank you. Assim ouvimos Villa-Lobos a reger, de sua autoria, com a Orquestra Sinfônica da Cidade de Nova York, ainda nos anos 50, se não me falha a memória, em gravação mono, o seu famoso, misterioso e belo, intrigante, poema sinfônico Uirapuru. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Agora eu vou dar a palavra a Villa-Lobos. A vantagem desse disco feito pelo Museu Villa-Lobos é que ele, muito mais do que uma peça discográfica com todos os requintes da tecnologia do século XX, ele é, ao contrário, embora tenha uma tecnologia bastante qualificada, ele é um esforço de trazer Villa-Lobos em pessoa para o público brasileiro. Há nele uma faixa na qual Villa-Lobos pessoalmente fala sobre o papel da música na vida social. É uma fala de 4 minutos e 40 segundos. Ela tem alguma distorção na sonoridade, principalmente na voz do Villa-Lobos, que fica um pouco mais aguda, porém nos traz vivo esse fabuloso compositor brasileiro. Vamos então ouvir. Qual é o papel da música na educação social? Eu julgo que na época atual não podemos mais manter um sentido superficial de apreciação e de divertimento qualquer manifestação, mesmo que seja de arte. Eu acho que as artes devem estar diretamente na utilidade da vida social, quer seja dança, pintura, escultura, música, etc. Elas não devem mais ter preocupação de razões históricas, de sentimentos românticos, de revirado de olhos por Chopin, nem paixão clássica da interpretação de Toscanini, nem nada disso. Ela deve ser mais profunda. Ela deve servir de terapêutica ao povo. Ao povo, povo da rua, não o povo da elite, que pouco entende de arte. Deve ser uma arte que esteja bem sendo um traço de união entre a alta cultura e a cultura média, e por conseguinte, ela tem uma grande utilidade na vida social. Essa foi uma fala de Villa-Lobos, podemos ouvir a voz dele com algum chiado, de uma gravação recuperada pelo Museu Villa-Lobos, e num projeto que juntou vários patrocinadores, como a Academia Brasileira de Música, o próprio Museu Villa-Lobos, a Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos e o Ministério da Cultura nos anos 90. Nessa gravação há outras obras de Villa-Lobos como regente. Vocês já devem ter percebido por esses acordes que fizemos aumentar para a identificação a presença daquela obra depois tornada a mais famosa de Villa-Lobos. Talvez. Todos os músicos populares sobre o tema do trenzinho do Caipira. Criam, recriam, inventam, reinventam. Ele é uma das bases melódicas da música popular, da música erudita brasileira, que tem um caráter popular absoluto. Eu já ouvi em viola de 12 cordas, com trios, com quartetos, com coral, com letra. O poeta Ferreira Goulart colocou letra nessa obra, cantado, enfim, ele é uma peça, uma parte, que é o quarto movimento, que se chama Tocata, das Baquianas Brasileiras número 2. E vejam, Villa-Lobos compôs essas Baquianas em 1930 e estamos já no século 21 com o Trenzinho do Caipira em pleno apogeu de aceitação pelo mistério, pela delicadeza, pela precisão que teve da figura do trenzinho fumaça correndo pelo interior do Brasil, da brasilidade em suma. Nós vamos ouvi-lo na interpretação da Orquestra da Cidade de Nova York, sob a regência do próprio Villa-Lobos também. É uma gravação mono dos anos 50, remasterizada na medida do possível para esse disco especialíssimo que traz Villa-Lobos por inteiro em várias de suas frentes, como ainda vamos ver neste programa. Aplausos do público de Nova York, com Villa-Lobos a reger a Orquestra Sinfônica da Cidade de Nova York, em gravação mono dos anos 50, remasterizada para esse belo trabalho dos anos 90, feito pelo Museu Villa-Lobos, com a presença do mestre em várias frentes de sua atuação, uma recordação que se fez nas homenagens a ele prestadas no centenário. Assim como ouvimos Villa-Lobos a reger o Trenzinho do Caipira e o Irapuru, podemos observar o quanto ele rege essas obras com um andamento mais cadenciado. Eu, pessoalmente, aprecio essa forma. O Trenzinho do Caipira é, em geral, apresentado de modo muito rápido, buscando fazê-lo ver serpentear pelo interior do país. Mas Villa-Lobos extrai na sua regência os aspectos, digamos assim, mais sonoros e rítmicos. E não vacila nas explosões de fazê-las violenta, como, não digo violento, mas como intenso era o seu temperamento. É muito interessante ouvirmos nessa linha uma outra obra também regida por ele, do seu conjunto de choros. Villa-Lobos foi chorão, ele aprendeu na música popular com os chorões do princípio do século XX, que eram aqueles músicos populares que saíam a fazer serenatas, origem do chamado chorinho brasileiro. Em homenagem a isso, ele escreveu vários choros, entre os quais este número 7, que foi descoberto no meio de uma série de peças que ele tinha guardadas em sua casa, tanto que o conjunto que o toca é desconhecido. E nessa condição, mas sob a regência de Villa-Lobos, ele passou-se para o disco comemorativo que estamos tendo a oportunidade de ouvir numa recordação mais direta da pessoa de Villa-Lobos junto à sua música. Vamos então ouvi-la. Thank you.